Nas redes sociais, com umas menina alequina que tudo meu cabisbilho tá. É que num belo dia eu avistei ela e pulo aquela troca de olhar. Isso tudo só pra confirmar que ela sempre me cobiçava. Isso na minha cara hoje veio julgar. Aí agora vai constar. Brota, vem aqui e vê se não pode tá bom, não. Pra sentar com o dom. E já vou avisar. Menina alequina que tudo meu cabisbilho tá. É que num belo dia eu avistei ela e pulo aquela troca de olhar. Isso tudo só pra confirmar.